André Cedeiros, o Mural de Ibi Koala. Falou que tá com nojo da minha cara. Dizem que não mando nem a pau. E que tu não vale um real. Eu quero ouvir você, mas é só tu ligar pra mim. É só me ligar que a pena fica bamba. Quem sabe quando eu quero ouvir? É você, você. Que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Basta você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Olha o piso. Bora aí. Vem que vem, bebê. Falou que tá com nojo da tua cara. Não quero nem saber de nada. Falou que eu não mato nem a pau. E que tu não vale um real. Canta aí, vai. Mas é só tu ligar pra mim. Eu não resisto, mas não consigo. É só me ligar que a perna fica bamba. Pra cima. Só basta você me ligar. Que eu vou correndo te encontrar. Liga pra mim, Tomine.